para a cova. Esse sistema inútil, esse sistema hipócrita. A lei da favela é um fracasso. Está levando meu mano para baixo. De 1997 pra cá, várias mães continuam a chorar. Assim não dá para ficar. Essa calamidade vai ter que parar, vai ter que parar. Periferia que sim, me ocorreu uma lembrança de um chegado que morreu com um corte na garganta. Mas que ganância, eu sei, o diabo está por trás disso. Pilantra salafrário, levou um mano que eu tanto considerava. E ele tinha se convertido a Cristo, mas passou uns dias, voltou para a velha rotina. O fim disso, vocês já sabem, sabem. Cemitério, caixão lacrado. É, mais um irmão que foi jogado no buraco. Isso não dá para acreditar. Meu mano Luciano foi morto depois que saiu de um bar. Sua família está a chorar, a chorar. Por todos os lados acontecem vários fatos. Caso como eu perdi a conta dos assassinatos. Você não está respeitando o rei dos reis. Sendo desobediente, já matou, foi muita gente. Isso parece direito, não, tenha respeito. A sabedoria humana é incompetente para determinar o que é bom ou mal para essa gente. O caminho traçado pelo homem contém a semente da morte. O caminho de Deus leva a vida eterna para a nossa sorte. Mas se você continuar a seguir o caminho errado, o inferno para perto de ti está chegando cada vez mais rápido. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Arrependa-se. Ou morra. Santa Maria Sul. Estou de rolê na quebrada. Notícias no ar, na 206 mais um. Morreu sim, virou finado. Que Deus guarde aquele mano que tantas vezes já ouviu o recado. Mas que adianta só ouvir? Finado Rogério ouviu, não se decidiu. É, me responde quando isso vai acabar. Só Deus sabe. Também não sabemos que isso vai acabar quando lá fora nós formos evangelizar. Eu não me conformo com tudo isso que está acontecendo. Quando me lembro do finado Cleito, me bate uma revolta que vem daqui de dentro. A culpa de tudo isso não vou colocar em homem algum. Não sou ninguém pra julgar, sou apenas um rapaz comum. Vivo perto dos incrédulos que a voz de Deus não querem dar ouvidos. Mas misericordioso é Deus piedoso, é nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós lá na cruz se entregou. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E ressuscitou. Uma mãe pede a Deus para que seu filho se converta a Cristo. Mas o seu filho não dá ouvidos, acaba parando no precipício. Não quero ver mais uma mãe chorando nos cantos. Quero ver a paz reinando entre os meus manos. Mas será que aqui vamos ficar sem nada a fazer? Tem muitas coisas que se mano para fazer. Mas aí a sua consciência pesa. Quando chegar do seu morro e vai pra debaixo da terra. Agora virou réu do fogo do inferno. Não queira ser lançado no fogo eterno. Tome cuidado, sim. Valorize, sim. É você quem faz a sua escolha. Então decida-se antes que você morra. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Dos 11 anos, já usam maconha e sonham em ser traficantes. Mas a vida de bandido não tem futuro, não. O que você pode ganhar provavelmente é um caixão. Humano atrás das asas ali querendo sua liberdade. Aqui vivendo numa cela imunda, inaceitável. Sua cabeça já virou oficina do diabo, isso é terrível. Então pra você tem jeito, porque atrás das grades não tem como se recuperar. Talvez tenha, eu não sei, nunca estive por lá. Vários manos me disseram que irão mudar, mas a atitude deles hoje não sei como está. Será que querem mudar? Será que querem se recuperar? Será? A fala deles é sempre essa: um dia eu vou mudar. Mas muitos acabam morrendo sem encontrar a saída. Eu te pergunto, que custa tentar mudar de vida? Eu tentei, eu mudei, hoje estou aqui mais uma vez te mostrando a saída. Sei que você necessita, a palavra está aí pra quem quiser ouvir. É só você se decidir, mas decida-se, porque o diabo está aí querendo te consumir. Se você vacila, chegou seu fim. Chegou a palavra do Senhor.